Salvador, boa noite. Passarelo 2224 livrou na escuta. Passarelo 2234, boa noite. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, passarelo 2224. Para o táxi 18995, a bola 355, Campinas. O perdão, 119.8, bom voo, boa noite. Bom voo, boa noite. 119.80, já estourando. Ponte Espera Torre, 118.95, ajuste 1010, um bom voo. 1010, prossegue com o número 2, seguindo o Thumb, a Índia, quando ponto, 295 a Torre, 89, boa noite. Xanair 6390, coordenando com a equipe de solo após a passagem de aeronave da Gol à retaguarda, livre acionamento, reporta táxi. Ok, vai coordenar com a pessoa de solo e após, reporta táxi, após a passagem de aeronave da Gol, Xanair da Cris. Juliette, Juliette Bravo, contato radar, tudo para nível 100 Coral. 100 Coral, Juliette, Juliette Bravo. Táxi do SAM 3858, 174 a bordo, 3 horas e meia, alterna, não pessoal. SAM 3858, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1010, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama a Torre 295, 1010 no ajuste SAM 3858, boa noite, Juliette. Juliette, vai que voa. Gente, Juliette, como é que tem? Uma boa noite. Boa noite, é o Trip 526, parte 3, informação Sierra 130, Aracaju. Trip 526, eu tenho pré-aprovado 190. Aguarda a coordenação 30 ou copia 190? Aguarda a coordenação. Gente, prepara então a saída Conde, aguardando cópia, gol, o Trip 526. Saída Conde? Afirmo. Gente, desce para altitude de tráfego, 1.500 pés, e aguarde transferência para a torre. Pode ser 1.500, aguarde transferência para a torre, no Xanel 63, 1.3. Ajuste no 0 no 0. 1 no 0, 1 no 0, grato. Salvador, Xanel 3.0.1.5.6 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna Natal. Pronto para o táxi. Xanel 6310, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1.0, ponto de espera Torre 1.1.8.95, ajuste 1010, bom voo. Parte Índia Alfa, ponto de espera 1.8.95, ajuste 1010. Grato, uma boa noite, Xanel 3. 5-5-2 no meio, pronto, copy. Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 130. Decola da 10, concorreu à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde prossegue conforme a rota até Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado 130 via para Aracaju, 10 é pista, decola com a esquerda, saída Conde após Aracaju e prossegue com a rota do plano 198. Controle 0260 acionado 5-2 no meio, correto. Bate 3, já porta pronto para o inspecionamento. Portará. Então, 3662, aeronave da Avianca iniciando o táxi a partir do portão 612. Coordene com a equipe de solo após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Change o contato, hein, Fred? É 3 no 3, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 295, graças, boa. Oi, Salvador, boa noite, Oxané 63 no 3. Oxa 63 no 3, ingresso final do 10, aguardo autorização para o pouso. Tem uma aeronave da TAN na cabeceira, prestes a iniciar a rolagem. Sente, vai aguardar a rolagem, ingresso da pista. 3858, livre decolagem da 10, 080 graus com 8 nós. Novamente para ela, não tem operador de pinger aqui. Gente, eu acabei de contactá-la, mesmo já estava providenciando. Obrigado. Juliette, Jete Bravo, autorizado a Arubi. Muito obrigado, senhor. Pro de Arubis, Leptavo. Poxa 63 no 3, o vento 070 graus com 9 nós, o altímetro no 0 no 0. Checando o trem, livre pouso na 10. Baixado travado, livre pouso na 1 no 0, Xané 63 no 3. Decolou 5-3, chame o controle em 119.8. Bom voo e boa noite. 19-8, até a próxima. Salvador está 35 decolou na sua escuta. 3858, contato radar, subo 370. 370 tem inscrição, 3858. 889, após a Avianca, ali mantém 10. Após a Avianca, ali mantém 10. 889, obrigado. Chame a 3 no 3, no solo 5-4, ao livrar à direita, chame o solo 2-1, decimal 9, tenha uma boa noite. Gato, 2-1-9, boa. Salvador, boa noite, Oxané, 63 no 3, micro. 63-13, boa noite. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição entre o táxi 2 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguarda ingresso na Juliette, 63. Nível decolagem da 10, vento 090 graus, com uma dezena de nós. Nível decolagem da 10889. Salvador, Xanema 3, 1-0, pode esperar o meu telefone. 3, 1-0, ali 89, decolou 56, chama o controle em 119.8, bom voo e boa noite. 119.8, boa noite. Já mantém a posição em seu táxi 6 Juliette, portão previsto é o 04, vai aguardar a nave da TAM finalizar o push inicial táxi nesse setor. Tá ciente, já tá monitorando o 320 da TAM, vai aguardando a Juliette, né, 3. Poxa, 6310, livre decolagem da 10, o vento 090 graus com uma dezena de nós. Livre decolagem da 10, Xanema 3, 89, sobe o 360, direto da EL. Direto da EL, 36089. Nação, o passageiro 2224. 2224, 2224, dentro da informação Sierra e aguardando. Santa 3662, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1010, um bom voo. Santa 6303, Juliette 04, tentando aeronave da TAN no táxi. Tá ciente, vai tentar a aeronave da TAN no táxi, posição é o 04, 6303. Poxa, 6310, decolou 58, chame controle em 119.8, bom voo e boa noite. Vou chamar 6198, controle de Salvador Graça, uma boa noite, bom trabalho, chame 6310. Porta ataque. Desça para 050, chegada a mar e ajuste no 010. Controle Salvador, boa noite, Xanema 3-1-0. 6310, contato radar, suba ao 350, saída PUCA. Na saída PUCA, suba 350, Xanema 3-1-0. Momo, após Momo voa posição Cogbo, Kilo, Oscar Golf, Bravo, Uniforme, e após Cogbo voa direto Juazeiro do Norte. O controle em 119.8 e aciona 5526 no transponder. Gente, autorizado Juazeiro 90, decola da 110 com curva esquerda, saída Momo. Após a posição Momo, posição Cogbo, após direto Juazeiro. Controle 119.8, o transponder 5526, passaria do 2224. Passarela 2224, correto, parte 3, já porta pronto, pushback acionamento. Portará pronto para pushback acionamento, 2224. Autorizado LS. Autorizado LS 604. dois, está livre decolagem da 10, vento de 090 graus, uma dezena de nós. Tripe 52 16 com 62 a bordo, 3:30 alternando Recife para o táxi. 216, táxi via parte principal, Índio Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1010, bom voo. 1010, parte principal, Índio Alfa, ponto de espera 18.95, boa noite, obrigado. Controle Salvador, Alta 3662, boa noite. Boa noite, contato radar, subo 370, 3662. 370, é possível voar na proa de paz a presente? Negativo. Ok, mantenha o perfil, 3662. 89, chame Recife, 133.25. 3325, Recife, 889. Salvador, 5216, pode esperar pronto. Trip 5216, tem condição de alinhar e decolar via Charlie sem parada? Firmo, Charlie sem parada. Autorizado, linha decola via Charlie sem parada, vento 090 graus, uma dúzia de nós, voltímetro 1010. 1010, a linha decola sem parada, 5216. Dois Salvador, gol 9604, estabilizando ele. Ono 604, complete a aproximação, aguarda autorização para o pouso, tem uma TR da Trip iniciando a rolagem na cabeceira 10 agora. Seguinte, aguardando a TR da Trip igual no 604. Olá, Salvador, boa noite, Papa Rabel, Sierra, Novembro Evito, com a informação Sierra. Sierra, Novembro Evito, voo ITAP, desça para nível 060. Boa, ITAP, desce para 060. Azul 4298, autorizado 2000 pés, reporte localizador. 63-10, chame Centro Recife, 2685. 2685-2210. Uno 604, cheque o trem de pouso, venta 090 graus, uma dúzia de nós, o altímetro 1010, tá livre pouso na 10. Podia confirmar o vento, por gentileza, pro no 604? 080 graus com uma dúzia de nós. Gente, autorizado o pouso no 604, obrigado. Confirme o trem checado? Afirma, baixou e travou. Gente. Trip 512 no Mila, decolou 05, controle 119.8, por voo, boa noite, agradeço a agilidade. 19.8, show, que agradeço aí. Muito obrigado e bom trabalho aí, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Trip 5216. 5216, contato radar, saída Conde, suba nível 130. Conde 130. Número 604, solo 08, ao livrar à direita, solo 219, boa noite. 219, boa noite, bom dia. 21010, Sierra Nevada D. Trip 5591 de cada. 259, Trip 5591. 04, livrar o ponto. Bruno 604, fax via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, portão 591, vetor para sequenciamento, direita 230, limite a radial 280 de Salvador. Direita 230, limitado pela radial 280 do Lucas, 595. Juliette, Bravo, controle. Chame controle, Léo, frequência 201. Boa noite. Azul 4298 indicado. 110. Gente, autorizado ILS, reporte estabilizado. Serra 90 Ervito, reduza para 200 nós, desça para 2000 pés, autorizado ILS, número 2. Você para o Serra 90 Ervito, 2000 pés, senhor? Afirmativo, reduza para 200 nós, desça para 2000 pés, número 2 na aproximação, autorizado ILS. Reduzindo 200 nós, 2000 pés, autorizado ILS, Serra 90 Ervito. 35591, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. 2000 pés, está no 0 no 0, 35591. Controle Salvador, 19278. 278, chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. Descendo para 2010, solicita por OIBIC e TAP. Autorizado. Voando e TAP para 2000 pés, com 9278. Trip 5591, curva à esquerda, proa 190. Esquerda, proa 190, trip 5591. Pode acompanhar o limite, localizador? Limite a radial 280 de Salvador. Radial 280, 5591. Autorizado, deslocamento, azul 4298. Azul 298, chame a torre 198, decimal 95. 295, Salvador, azul 4298, boa tarde, boa noite. Azul 4298, boa noite. Cheque o trem, o vento 090 graus, 12 de nós. Está livre pouso na 10. Gente, acordar embaixo travado, 4298. Para o localizador, esquerda 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, trip 5591. Está estabilizado, trip 5591. Serra 90 Vitor, chame a torre 118 decimal 95. 1895, graças a Deus. 298. Em Salvador, boa noite, Patarrabeu, Serra 90 Vitor. Serra Novembro Vito, boa noite. Complete a aproximação número 2 para o pouso. Sua frente tem um Embraer da Azul. Eu te confio no vento, senhor. 080 graus com uma dúzia de nós. Serra Novembro Vito. Milha para passagem sobre Sidra. Tem intenção de pouso pista 17, com base pela direita, quando possível. É que eu tenho um ATR da Trip a 7 milhas atrás do senhor, ok? Se o senhor cancelar o plano, o instrumento, prosseguir visual para 17, é possível que perca a prioridade. É negativo, senhor. Vamos prosseguir para a pista 0. Ok, gente. Aguarde a autorização, então. Aguarda. Torre Salvador, trip 5591, estabilizou. O localizador LS Exoid 190. 5591, boa noite. Reporte passando externo, baixo travado. Reporta passando externo, baixo travado, trip 5591. solo aos 17, por gentileza, agilize a liberação à direita, chame o solo em 121.9. Agilizando 219. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4298, livrou. Azul 4298, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. Solo Salvador, passarelo 2224 para pushback e acionamento. Passarelo 2224, parte 3, livre acionar, reporta táxi. Reportará 2224. Serra Novembro Vitor no solo 119, por gentileza, agilize a liberação à direita. Mantenha a posição antes da Alfa e chame o solo em 121.9 para ataque. Livre à direita, chama o solo 219. Serra Novembro Vitor na escuta? Professor, qual parte do destino, confirmando? É o parte 5, é DTA. 1-0. Diga posição 1-0, TP55, 9-1. Certeza, confirme o pré-checado. Acho aí, travou. Sim, estruza, posso. Obrigado. Então, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, reporta novamente na táxi Soy Lima. Prossegue via Alfa, Juliette, reportará na Lima, Sierra na banda disso. Para a posição 3, azul 42 a 3. Confirma chamando o sol? Azul 42 a 3, parte para a posição 3. Afirmo, 03 é o portão. Gol 9278, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportaremos estabilizado, gol 9278. P5591, do solo aos 22, ao livrar à direita, chama o solo 21.9. Confirmado, Vitória, Campo 555, não viu? Perdão, 5591, no seu solo foram os 2-2, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1 no decimal 9. Tenha uma boa noite. 2-9, boa noite. Então. 30 minutos, alterna Fortaleza, passarelo 2-2-2-4. Confirmando pelo B45? É, 7-5, 75 a bordo. 7-5, copiado, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1010, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18-9-5, grato, conjuntado 1010. Fala, Salvador, boa noite, 5-5-5-9-1, Trip 5-5-9-1, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, até o totalizador. Alfa, Kilo, parte 3, até o totalizador. Serra November Vitor, taxi via Lima, Mike, Quebec, e reporta na Quebec para o cruzamento. A gente prossegue via Lima, Mike, e reportará na Quebec para cruzamento, Serra November Vitor. Fala, Valor 604, tá ligado? Zero Porto Alegre. O Gol 604 confirmando, foi quem chamou o solo, Fortaleza 370. Fortaleza 3-0 na posição 1. O Gol 604, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o Pesulo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 8 e aciona. Aguarda o transponder, por gentileza, o Gol 604. Aguardando o transponder, a princípio solicitados. Fortaleza 370, decola da 1-0 com curva esquerda, transição Momo, transição Froti. 09-8, estou aguardando o transponder. 04 correto, na minha escuta, por gentileza, aguardando o transponder. Reporta pronto para o pushback, acionamento, portão 01. Reportará. Sou Salvador, passarelo 2224, se aproxima do ponto, espera da 10, está pronto. Passarelo 2224, tem condição de alinhar e decolar a partir da Charlie, sem parada? Afirmativo. Alinha e decola sem parada a partir da taxiway Charlie, vento 090 graus, uma dezena de nós. Passarelo 2224. 2224, alinha e decola. Cruzado cruzamento 9735 até IBTA, não me escuta até o corte. Boa noite, decimal 95. Torre 278, torre 1895. Torre Salvador, boa noite. Gol 9278, estabilidade LR. Da Sierra, autorização para Guarulhos 360. Chanel 63, no 3, boa noite. São está de cópia Guarulhos 360. Prepara a saída da Eulia da Brit, aguardando cópia. O vento 090 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1010, cheque o trem, livre pouso na 10. Baixado travado, autorizado pouso, pista na 0, gol 9278. Passarei 2224, decolou os 27, controle em 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, graças, bom trabalho. Gol 604, confirmando o transponder 5535. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, transfere. Nível nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Peslu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5531 no transponder. Autorizado 360 Guarulhos, vai esperar da EL, Leda Bridge, decolando da 10 com curva direita. Depois intercepta Peslu no meio e segue conforme a rota. 119.8 é o controle e aciona 5531 no chané 6313, portão 4. Chané 6313, correto, portão 4, chama pronto, espera que acionamento. Chama não. Salvador, boa noite, o trip 5515, ciente da informação Sierra, possibilidade de subir para o nível 160? Autorizado, nível 160, Prod Conf, informe para descer. Trip 5515, autorizado, nível 160 na Prod Conf, chamaremos para descer. 19278, decolou de Salvador, perdão, no solo de Salvador aos 28. Ao livrar à direita, chega o solo em 121.9, tenha uma boa noite. Gente, de ao livrar no 219, boa noite. Solo Salvador, boa noite, gol 9278. 9278, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 9278. Salvador, boa noite, 76. Boa noite, confirme o gol 076. Barqueiro, mas estamos na chegada Maria, descendo até o 150. Desça para 4.000 pés, 1.090. 4 mil pés na chegada, 1.090. 1.070. Total 9.907. Nove zero sete, chamou o controle. 3305, chegada a Mari, vista para 060. Nove zero sete, desse mantém a nível 050, chegada ponte. 4298. O 4298, informação Sierra, Petrolina 300, copia? Autoridade Petrolina, nível 300, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição FOC, onde intercepta Pêsulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5537 no transponder. Confirmando a transição da subida, senhora, que eu não copio. Transição FOC. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Ok, 300 da decolada 10, pela esquerda, na mão do FOC. Conforme o plano, 1908 é o controle, 537. Azul 4298, correto, apenas confirmando, após a posição Momo, vai voar a posição Cogbo, e após Cogbo voa Flock, ok? E intercepta Pêsulo 20. Ok, Cogbo depois Flock. Correto, portão 3, chama para o pushback acionamento, Azul 4298. Caralho, negativo, temos uma sequência de 5 aeronaves ainda não definidas. Tem a posição, vamos ficar pronto. 355, ela tem que manter a posição, bom, na próxima. Chaner 63, 13, portão 4, livre de acionar, reporta táxi. Azul 4298. Passarelo 2224, confirme a ideal para Juazeiro. Aguarde só um minuto. Passarelo 2224, ideal para Juazeiro 017. Gente, o senhor vai voar na proa norte, limitado a 60 milhas de Salvador, após, em caso de falha, voa Juazeiro. Afirmativo, inicialmente proa norte. Em caso de falha, após 60 milhas de Juazeiro, passarelo 2224. Para o táxi, o Xanamiatrix, 3.41 a bordo, Galeão, 4 horas. Firmando o POB 41? 141. 141 copiado, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1010, um bom voo. Índia Alfa, 2.9, obrigado. Te desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, total, 4.0, confirma a fila. 10, 10. Com a equipe de solo, assim que a aeronave da Avianca liberar o setor a retaguarda, livre acionamento reporta táxi. Fernando, com solo, após a aeronave da Avianca, vamos na minha aeronave. controle Salvador, o trip 5595 está no ideal de descida. Trip 5595, desce, mantenha 4 mil pés. Trip 5595 está autorizado de descida até 4 mil pés. Cinco no cinco, voe pelo. Trip 5595, dá presente, voa pelo. Passaria do autorizado, Juazeiro. Tá presente, Juazeiro, passaria do 2224, grato. Para 3305, desça para 050. 313, está pronto? Pronto. Autorizado a alinhar e decolar 10, vento 90 graus, 10 horas. Ainda cola 10. João Pessoa. Trip 5393, João Pessoa, autorizado nível 190. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5532 no transponder. Autorizado conforme 190 com curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Trip 5393 correto, Pátio 3 já porta pronto para o inspecionamento. Confirme, não entendi a linha aí. A linha e decola, linha 313? Correto, a linha decola, 90 graus, 1129. Boa noite, 5972, via Bonf para 2000 pés, 1-0, 1-0. 2000, na Bonf, Rio 5972. Via Bonf. Azul 4235, redução para 2-1-0, nós. Total 9907, reduza para 220, desça 2000 pés, autorizado ILS número 2. Partiu já está mantendo 220, autorizado ILS, descendo para 2000, total 9907. 3305, desça para 3000 pés, 220 nós. 3000 com 220 nós. Controle Salvador, voo, Xané 6303. Xené 6303, contato radar, subo 360. Ao 360, 6303. Trip 5595 indicado. 2409. Gente, reduza para 220. Gente, reduzindo para 2209, o trip 5595. Passageiro 2224, chame Recife 2685. 1-2-6-8-5-2-2-2-4, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Estabilizou alguma 076? 076, torre 198, decimal 95. 95, obrigado, boa noite, 076. 11, agora um bom voo. Autorizado, Índia Índia Alfa até a 10, 10295 no ponto espera, 1011 ordem. Baixou e travou agora, 1076. Livre pouso, pista no zero, 90 graus, 1129 no 076. Livre pouso, 1076, pista no zero. Três, 305, desce para 2000 pés, número 3 na aproximação, autorizado ILS. 2000, 3305, está autorizado ILS. Trip 55 no 5, desça para 3000 pés. Trip 55 no 5 para 3000 pés. Ajustado no 0 no 0. Azul 4235, desça para 4000 pés. 4000 no 5 em altímetro. 1 no 0 no 0. Trip 55 no 5, sob vetor, vai manter a presente pro limite radial 280. Trip 55 no 5, sob vetor, mantém presente pro radial 210 ao limite. 280. O 280 ao limite está reduzindo para 1709. Tem condição de manter 180? Afirmo, 180. Azul 4235, vetor para sequenciamento, direita para o 240, limite radial 280 de Salvador. Direita 240, limitado para 260 de Salvador.